vida nesse imenso mundão. Por causa de mais uma pedra, mais um pro caixão. Filho, escuta o conselho de sua mãe, de seu pai. A vida tá difícil, o crime te joga pra trás. Viver nessa tortura, viver nessa amargura, com puro ódio, a miséria e a vida injusta. Quanto é que vale a vida? Eu quero que vocês me digam. Governador, presidente, prefeito ou polícia, tô pronto pra missão, eu quero é solução. Chegar de velas e flores, corpos caídos no chão, família destruída, até quando vai isso? Vivendo no inferno, sem futuro para os nossos filhos. Vai ser mais um ladrão ou mais um traficante. A escola só anda em greve, não vejo nem mais nenhum estudante. Só bang bang que eu vejo, corpos decapitados, uma família em desespero, coração petrificado, cheio de revolta. Ser humano tá sem fé, só na base da pistola. Não vejo glória, nem esperança. Não vejo mais amor no olhar da criança que luta pra viver na calçada que não é da fama. Ele dorme, ele sonha com criança e esperança, mas ele olha pro passado e viu que já perdeu totalmente a sua infância. Vida perdida, quanto vale a vida? O malote, o cachimbo, a internet da sua filha. Vivemos com a justiça, cometendo a injustiça. Não temos segurança, favelado, mais uma vítima. Não temos liberdade, convivemos com a maldade. Sofredor desde moleque, mais esperto com a bandidagem. Me diz quanto vale, me diz quanto vale uma vida, um sorriso e a sua liberdade. Um conjunto da Ciclone, uma prata e um Nike. Quanto é que vale? Quanto vale a vida? Me diz quanto vale. Me diz quanto vale a vida. Quanto é que vale a vida? Quanto é que vale? Quanto é que vale essa vida? Quanto é que vale a vida? Quanto é que vale a vida? Me diz quanto é que vale, pelo amor de Deus. Me diz quanto é que vale a vida? Quanto é que vale a vida? Quanto é que vale a vida?